Neste momento está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Cristina, Portugal no gostaria de agradecer imenso, imenso àqueles que já desde as 7 da manhã lá estão, e um muitíssimo obrigada, obrigada a vocês, obrigada a todos os benévolos, todos estes voluntários que gratuitamente dão este dia para a rádio trabalhar em amizade, trabalhar em boa disposição e de grande, grande carinho para esta rádio, que é o mais importante, é isto mesmo. E também gostaria também de deixar uma mensagem para vocês, público, que vão estar hoje presentes. Muito obrigada a vocês de responder presentes também, porque é claro que é importante se a casa enche, se a casa continua a encher para a nossa rádio, é uma mais-valia para esta rádio, que é muitíssimo importante que a nossa associação continue de pé e que vocês continuem a responder presentes. Muitíssimo obrigada a vocês. E então, vamos a isto, vamos à música. Vai ser agora deixei aqui só uma palavrinha de um bom dia e tenho que ir, claro que sim. Deixo-vos então com uma excelente playlist musical que de certeza vai ser do vosso agrado, claro que sim. Tudo bom para vocês, uma excelente manhã. Também, justo uma pequena mensagem, só gostaria que houvesse muita compreensão, porque nós somos benévolos para vocês e isto é o mais importante. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A Sintonia de Portugal.